Gol no 805, desse mantendo 2000. 2000, gol no 805. Afirmo, está livre de considerar as restrições em Itap. Um 208, muito obrigado pela colaboração. Boa noite, senhor. Recebemos informação aí que a companhia já corrigiu aí, tinha que corrigir, se ela recebeu alguma coisa. Negativo, estou tentando contato com o centro, só um instantinho, por gentileza, vou checar, ok? Atajou. Sete, tá, 3305. Alguma possibilidade de voarmos direto Jamo ou Aracaju? Direto Jamo, então 3305. Direto Jamo, 3305, muito obrigado. Então 3600, desse mantém 4000, liberado das restrições na posição Itap. 4000, liberado das restrições, 3600. Então 3152, confirmando, desse mantém 3000, está liberado também da restrição em Itap. Então 3152 está livre, manter a velocidade até a próxima etapa. Então 3152. Então é torre 1895, bom pouso, web 5809. Obrigado, senhor. Muito boa noite. 1805, autorizado, final ILS. 805. 5809, baixar travado? Quase. Eu ativo, vento 120 graus, 109, você pode fechar travado. Utilizará. Web 5809. 120 graus, 089, pouso autorizado. Livre, pouso. 3152, desse mantenha 2000. 3600, desse mantenha 3000. 3000, pai, 3600. Ativo para autorização, chama ainda no solo 121 desse monólogo. Um 3305, vou agora direto para a posição Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox, 098, tá 3305, muito obrigado. 6 direita, 119. Nota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5534 no transponder. Autorizar 370 para a ponta mesa, vai ligar a mão no transponder. Após a intercepção presumo 19, decola 50, 120.8 ao controle 534 no transponder. 3858 correto, portão 3 chama pronto para o subestacionamento. Webjet 5809, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, boa noite. Chanel 6224, na pole position, puxa o acionamento. Chanel 6224, autorizado, reporta táxi. Chama, Lima. O Rio 9649, na escuta? Na escuta, prossiga. Estamos aguardando ainda uma confirmação do centro. Aqui entramos em contato com o mesmo e eles estão em contato com o CGNAR aguardando autorização para que possamos autorizar o plano de voo, ok? Ok, a gente está falando inclusive aqui com a companhia, eles informaram, já entraram em contato com o centro Recife, passaram lá de tráfego, e nós não voamos a rota preferencial, entendeu? Nós não voamos a RNAV. E é isso que é por isso que está dando esse desencontro de informação. E o segundo DOS já falou para o Recife e estava autorizado. Gente, provavelmente será autorizada essa rota, estamos só aguardando uma confirmação do centro, ok? Ok, então. 305, chama Recife agora, frequência 12545, alterno 2085, então 3305. 2545, 2085, obrigado, boa noite, tá 3305. Boa. O Rio 9649 na escuta? Prossiga. Estou em contato com o centro ao telefone, o mesmo está questionando se há possibilidade de realizar a chegada de Guarulhos pelo fato de não ser a RNAV. Negativo, senhora. Chegada em Guarulhos não é a RNAV. Sim, deixa eu contactar mesmo. No Brasil. 1:50 para voltar para Salvador. Canal 6224, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-18.95, ajuste no 0 no meio, é um bom voo. Direita Índia Alfa, ponto de espera da 10-18.95, obrigado. Né? Complete LS, torre 1-1-8-9-5. Torre 9-5, tá 3, 1-5, 2. Torre 05 no solo, 1-8, direito, 1-2-1, esse monólogo. direita 209, boa noite, Alan. Autorizado, reporta táxi. TAN 3600, autorizado, final ILS. Gente, vai reportar estabilizado, 3600. Antônio Jorge, tá aí não? É ele. Magnani, né? Beleza? Quem? Magnani, Abaité. Porra, amigão. Tem qual? 3600. Poxa, valeu. É bom ver você aí. Valeu, velhinho. Qual o poste? Com certeza. Chato travado. 3152, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 109. Teve pouso no 0, tá 3152. E o 9649, pronto, copy. Prossiga na escuta. Guarulhos, autorizado nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, e após Leda, em coordenação com controle, vai voar a posição Sagaz, Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu, e após Sagaz prossegue conforme a rota do plano de voo até Guarulhos. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5001 no transponder. Autorizado para Guarulhos, 380. Decola da pista 1-0, com curva à direita na subida da El, Leda, após Leda, Sagaz, e prosseguindo após, conforme o plano de voo. O controle opera 208 e o transponder entendeu 5001 para o Rio 9649. Rio 9649, correto, no pátio 3 já está pronto para o SPEC acionamento? Pronto para o SPEC acionamento. Autorizado, reporta táxi, Rio 9649. Vivo e push back acionamento, reportará para o táxi, 9649. Uno 805 na escuta do sol. Ativo, tente novamente 1-2-1-2-9. 0-2-2-4, ali mantém após o tráfego na curta. Após o tráfego na curta, ali mantém, né? 2-2-4. 8-0-5 na escuta. Finalia, chame Torre 1-1-8-9-5, tem um pulso. 18-95, obrigado, contra a Valéria. Olá, amigo, bom pouso aí. Alô. 1805, táxi via Alfa, vai tentar a aeronave da TAM finalizando o push através do 04, após ingresso a Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01 no, após o TAM, gol 805. Gente, aguardando pista livre, 3600. 3600. Foi 3152, aos 22, direita 121, deixa eu mandar. Direita 1219, 3152. 6224, 120 graus, 109, pista livre, decolagem autorizada. Decorado. 52, boa noite, prossiga. Livrou. Passou isso. São 3152, ciente, táxi via Alfa e reportante do táxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para ingresso, está 3152. Para o táxi, está 3852, na porta, 4 horas de atendimento. São 3858, táxi via Índio Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8-95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Autorizado, tanto 3600, 120 graus, 109. Repouso, 60. 9649, tá com 5 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Galeão. Rio 9649, táxi via pátio principal, Índia Alfa, que é o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste no 0, nomeia, um bom voo. Pátio livre, táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 18.95, no 0, nomeia, boa noite, obrigado. Solo Salvador, Santo 3600, livrando. Santo 3600, táxi Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette 09, Santo 3600. Alinha e mantém o Rio. Alinha e mantém o 90, Rio 964. Aos 28, 1208. 208, tá 3258, uma boa noite. boa noite, tá 3858 passando 1900. Boa noite, contato, submantém nível 370, tá 3858. Subindo pro 370, 3858. Livre decolagem Rio, 130 graus, 089. Livre decolagem na 10 Rio 9649. Direto, 3858. Autorizado, então, 3858. Direto, COG, boa, 3858. Aos 30120, decimal 8. 08. Rio 9649, Natal Leda. Rio 9649, boa noite, contato, suba e mantenha o nível autorizado em 380. Rio 9649. 380, pode voar na presente, Dael? Direto Leda. Leda da presente, 9649. Controle, poderíamos voar protida presente, o 3858, para agilizar aqui a nossa trava? Aguardo, tem que solicitar o centro, tá, 3858. Ah, sem problema, obrigado. 6224, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 126, decimal 85. 2545, 285, 6224, boa noite. Boa. Chanel 6258, acende a identificação, desça e mantenha 5000 ajustado em 1016 na chegada Mare, igual a GLS X-Ray. Chegada Mare, 5000 no 096, guardando X-Ray. Autorizado direto a Buco, porém suba e mantenha 350 restrito. Oh, muito obrigado. Direto a Buco, 350 restrito, tá? 3258, obrigado. Chame agora Recife na frequência 13325, alterna 13395. 3325, 3395. Boa viagem. Obrigado. Bono 643, desse mantém 2000, autorizado final LS, está livre das restrições na posição pelo. Hoje chame Recife agora na frequência 12545, alterno 2685. Ok, Recife agora 2545, alterno 2085. Tá, 3258, obrigado, bom serviço. Boa viagem. Salvador, boa noite, eu vou no 714, tem informação Bravo, passa 180. Bono 714, boa noite, sem identificação, desse mantenha 6000, ajuste 1016, na chegada à Mare, guarde ILS X-Ray. Identificou, meia dúzia de meia, chegada à Mare, o 1016, Bono 714.